Como espero o dia em que Cristo voltar, para a gente viajar pelo espaço infinito. De todos os dias será o dia mais lindo, ver o Mestre Jesus Cristo e abraçá-lo com amor. Naquele dia as aves estarão em festa, enfeitando as florestas, campos, bosques e o céu. E a igreja como águia vai voar, cantando até chegar onde mana leite e mel. Como é bonito ver um lindo tico-tico fazendo sua casa em um arvoredo. Como é lindo ver um sabiá cantando, a vida festejando num quintal de manhã cedo. Igual ao sabiá também eu vou cantando, ao meu Deus eu vou louvando, alegrando a tanta gente. Mais um dia vou voar com Jesus Cristo, irei mais alto que a águia no infinito, para morar em uma casa nas alturas. Como é bonito ver um lindo tico-tico fazendo a sua casa em um arvoredo. Como é lindo ver um sabiá cantando, a vida festejando num quintal de manhã cedo. Igual ao sabiá também eu vou cantando, ao meu Deus eu vou louvando, alegrando a tanta gente. Mais um dia vou voar com Jesus Cristo, irei mais alto que a águia no infinito, para morar em uma casa nas alturas.